5219 na escuta da torre? Após o pouso do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Agora foi retirado o finger, senhor, enquanto a gente já se autorizado. O 273 está aguardar, ok? Aeronaves da Avianca e da Trip já puxaram, após o táxi das mesmas será autorizado seu push, ok? Caso deseje, está livre o acionamento na posição, guardando para o push. O altímetro no 0, 1 no 2. 0 no 2, livre na posição posterior, push, 273. Para o táxi, 26259, POB 143, 5 horas e meia, alterna Galeão. 5h30, Galeão 143, está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 1895, o altímetro 1012, tenha uma boa noite, Oxa 6259. Boa noite, Alfa 1012, nós hoje 1895, ponto de espera, 6259. 464, 48 de POB, 3 de autonomia, alterna Recife para o táxi. 3 horas 48 Recife. Tá livre o táxi, vai seguir o Avianca taxiando no pátio principal, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O altímetro no 0 no 2, quando pronto a torre 1895. Tenha uma boa noite, trip 52, perdão, 5464. 7 pátio de Alfa, seguindo o Avianca para 10, quando lá 7895. Obrigado aí, companheiro. Uma boa noite. Aguarde é o número 2 no setor, ok? O voo no 601. Voo 9093, Bruno, 9093, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 909. Alfa, Tango Tango, vai observar um Avianca e após um ATR da Trip, taxiando a sua esquerda, após ingresso via Juliette, Juliette após a esquerda para o pátio 3, ok? Só confirmando, são dois tráfegos, ok? Primeiro o Avianca, após o ATR. ...297, chame Recife 125, 1-3325. Recife 125, 1-3325, 3897, boa. Trip 5219, decolar 249, chama em controle 119, decimal 8. 198, uma boa tarde. Olha isso aí, dessa fera politano, trip 5219, boa tarde. Muito boa tarde, 5219, suba ao 200, saída Arbor. Acesso 200, saída Arbor, 5219, solicita a liberação da restrição, na saída. Pode ser sem restrição. Livre de restrição, irrestrito 5219, obrigado. Portão 1 será autorizado, seu push, ok? O Gol 9093. Por gentileza, agilize o táxi, ingresse via Juliette para o portão 04, agilizando na medida do possível, ok? Juliette para o 04, 9094. O Gol no 273, coordene com a equipe de solo. A aeronave da companhia vai estacionar no portão 4. Assim que ela tiver liberado aí a retaguarda, está autorizado seu push, chama para o táxi. O altímetro no 0, 1 no 2. No 0 no 2, após a aeronave da companhia passar a cauda livre, push e aciona no 273. É, só confirmando, ela vai estacionar no 4, a aeronave da companhia, ok? Então ela não vai exatamente passar a sua cauda, ok? Ok, após a mesma parada no 4, então. Ah, qual a sua atitude? Sim, Ciente de Jana 6259, informo que devido à performance da aeronave que decolou à frente, irá aguardar mais alguns instantes. Bono 273, livre o push, chama para o táxi. Chama para o táxi. Controle de saída, 35299. Possibilidade de voarmos ar-borda, presente? Exato. Obrigado. Com controle após a decolagem de voar para o Edileda, estaríamos do tráfego na subida, 6259. Seguinte 6259, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Vento pista no zero, 6259. 5464.0 no 5464, após a rolagem do Airbus 320 da Avianca à sua frente, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após a rolagem da Avianca, ali mantém no 0, 4, né, Janai 6259, decolada 53, chame controle 1199 decimal 8, Feliz Natal. Então, autoriza a voa pro Adileda 6259? Autorizado. Adileda na proa, obrigado. Mike, é com Delta, prossiga. Por gentileza, chame a torre em 118.95 para o trânsito, ok? Sierra Hotel Charlie, boa tarde. Vai para Jundiaí no 430, é isso? Qual o pátio que se encontra e a pista que utiliza? Ciente, aguarde só um instante para a cópia. O Sierra Hotel Charlie. Aqui você tem a interseção, reporte para ingresso na pista no 7. Salvador, boa noite. Meia da Gol, identifique, chega da Mari, desça 050. Mari 050, boa noite. Bono 273 para o táxi, a bordo 19, 13 horas e 10, terminando. 191 no 310 Campinas, livre o táxi à direita no ponto de espera torre 1895, tenha uma boa noite, foro 273. 295, boa. 464, boa Natal. Igualmente, 5464. Salvador, muito boa tarde. Trip 5464. Livre iniciar no pátio 3, chama para ingresso no principal. Alfa, Tango Tango. Pátio 64 da Trip, contato radar, suba 190 na saída PUC. 190 na PUC, 5464. Bom, 1273, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. E manter. Alfa Tango Tango, tá livre ingresso no pátio 1, no contorno mesmo, após Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1895 para cruzar a 17. Papa Romeu, Sierra Hotel Charlie, na escuta para Kobe. 1273, ao alinhar, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 08 nós. Ele nem decola, 1-0, 273. Módulo 1-6 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 1-7, com curva à direita, inicialmente na subida da El, Leda e após direto para a posição Bridge. O transponder é 5572 e o controle em 1-1-9.8, corteja. Luciano, até o Charlie, correto o cotejamento, chame para o acionamento, perdão, chame a torre em 118.95 para o acionamento, qual é o POB no pátio 5? 4 a bordo, ok, bom voo e boa noite. O Guru 940 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Para o táxi. Obrigado. Com 1-5 a bordo, 3 horas e 7 até 3:37 Campinas e 1-5-5 a bordo. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895. Tenha uma boa noite. Gol no 601. Ponto 0-0-7-2-9. Tango autorizado cruzamento da pista 9735 e táxi até o pátio 5. Reporte livrando pista. 6259, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 251-3325, 6259, obrigado. Alfa Tango Tango, igualmente, de frequência. Trip 5464, correção Trip 5219. Trip 5219 chama Recife 1288. Eu mesmo chamarei Recife 1288-5219. Uma boa tarde, até o retorno. Bom voo. Desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, 2012, reportador estabilizado X-Ray, 1776. Eco Vitor, frequência livre. Para a aproximação, Salvador. Gente, o Mike Eco Vitor vai prosseguir pelo corredor Axé, a 500 pés. Poderia ser viu pés? Mike Eco Vitor está autorizado, 1000 pés. Prato, 1000 pés, via corredor Axé, chamará para ingresso do TV. Mike Eco Vitor reporta no através de Pituaçu. Através de Pituaçu, vai ter visto. Meia 01 no decolado 03, chama em controle 199.8, um feliz Natal para o senhor. 198, feliz Natal, feliz Natal, novo, até mais. Charlie Salvador, gol 601, Nael 1500. Gol no 601, contato radar, sobe e mantém 360, saída da El. 360 da El, gol 601. Paulo Salvador, gol 940 com 189 agora, 3 horas e 53, alterando Galeão, pronto tarde. Paulo Salvador, gol 940. 940, copiei 189, Galeão, qual a autonomia, perdão? 0353. 3:53, tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá e pronto para a decolagem, chame a torre 1895. Tenha uma boa, uma boa noite, voo 940. Pátio 1 no Índia Alfa, pode esperar, chama a torre 1895. Obrigado, habilitador. Para o posto de equipamento, voo 567, posição 5. Coordenei com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia a sua cauda. Está autorizado o push, chama para o táxi. O altímetro no 012. Após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado a porta da táxi, vamos 567. Torre Salvador, 1940, ponto de espera da 190. Salvador, voo 940.0 da 10. Para o controle. Voo 776 estabilizado. Voo 776, completa final, chama a torre 118.95. 118.95. Autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 20 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, com 1940. 51, alternando 1-3-3-2-5, bom 2-3-3, muito obrigado, boa festa a todos. Por gentileza, o 35464 poderia voar direto Maceió ou até mesmo Aracaju? 35464, chama o centro Recife agora em 1-2-6-8-5 e coordene com o mesmo. 2-6-8-5, obrigado, boa Natal a todos. 190 graus, 08 nós, altímetro 10092. Informa que é um tráfego Boeing 737 da companhia, alinhado e pronto para decolagem. É. Salvador, vai ter convite agora passando através de Pituaçu, descendo para 500 aí. Papa Romeu, Mike, é convite, chama a torre, 118.95, com pouso. Grato, boa noite para vocês, trabalho. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike, é convite. Mike, é convite, o quantidade de aproximação é parte do farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Maica com Vitor. Bom, no 776, livre pouso, pistola 10, vento 1-10 graus, 08 nós. Livre pouso, pistola 10, vou no 776. 76, confirme baixado travado? Afirmativo. Sente, no 776, livre pouso. Ok. Bom, no 940, decolada 08, chame controle 1-9-8. 1-9-8, controle, obrigada. Mike, é com o Vitor, confirme a intenção de pouso 1-7. Afirmo, 1-7. Mike, é com o Vitor, tem condições de dar presente, prosseguir na retaguarda do Boeing 737 da Goa, aproximando da 1-7, correção da 1-0. Isso encontra 11 horas. Gente, Mike, é com o Vitor, tem condições de dar presente com curva à esquerda, aproximando da 1-7? Afirmo. Na retaguarda do Gol, prosseguindo agora com curva à esquerda, Mike, é com o Vitor. Gente, Mike, é com o Vitor, reporte na final da 1-7, baixar travado. Contará a final da 1-7, baixar travado, bem fixo, Mike, é com o Vitor. Gente, Mike, é com o Vitor. Pronto, a torre. O Gol, 57, boa noite. Direto da Elgon, no 940. Quer que o Vitor confirme o pátio para o qual era taxi após o pouso? O pátio 4, tá bem. Gente, mas quer que o Vitor? Vitor. O 1776 no solo 210, livre direita, chame solo 1219. Direita 1219, 77. O 1601, chame centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, com voo. Qual a primária, beleza? 1-2-5-10-10. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Vitor, girando base da 17. Íntima aqui com o Vitor, livre pouso na pista 17, vento 190 graus, 08 a nós. Aqui o Vitor sente, livre pouso. Gol 1567, autorizado decolar, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado decolar, gol 1567. Uno 042, boa tarde, está autorizado para Galeão, nível de voo 360, pela Apro Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, Leda e após direto para a posição Bridge. Transponder é 5513 e o controle em 119.8, Cotejo. Autorizado 360, Galeão, via Amper, Zulu 10, até Smart, Lúvito, Barbacena. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, 5513, transponder, 198, ao controle, o Golo 042. Golo no 042, correto, cotejamento, chama para o acionamento. É que a Covita sente. Uno 567, no decolado, Uno 3, chame controle, 119.8, um feliz Natal. 198, muito obrigado, igualmente. Controle, boa noite, voo no 567, decola. Voo no 567, contato radar, sabe, mantém 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, voo no 567. Torre, o Mike Acovito no solo do seu lado. Mike Acovito no solo, zona 4, livre frequência. Uno 940, chama o centro Recife, 1251, alterna 1332, com louco. 1251, 1332, obrigado, feliz Natal. Salvador, boa noite, 3894, passa 170 para 1350. 3894, aciona a identificação, desce para 2000 pés, NH1 no 011, via chegada mais. Chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 011, 3284. Para o posto de estacionamento, gol no 042, posição 4. É 4 ou meia dúzia? É 4? Gol no 042, posição 4. Autorizado o posicionamento, chama para o táxi, no 042. Chama o táxi, no 042. controle, tá 3294, poderia voar direto Duna? Tá autorizado, 3294. Direto Duna, tá 3294, tá? Táxi do Gol no 042, zona 05 a bordo, alterna Safira, 3 horas e 5 de autonomia. 105, livre o táxi à direita para o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, boa noite. Livre o táxi à direita até o ponto de espera, 1895, Gol no 045. No 042, autorizado ANEA e decolapso no 0 evento 190 graus, 08 nós. Ali já fala, vamos 042. 2894, está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Está autorizado ILS X-Ray, vai chamar estabilizado, 3894. Prossiga. Recolou do CAB, 500 pés para Londrina. Gente, guardião 06, prossegue visual no corredor Axé, 500 pés, reporta visual contínuo. 06. Charlie, após fora táxi. Uno 042, decolado de 25, chame controle 198. 08, muito obrigado, bom serviço. 042. Obrigado, Uno 042, um feliz Natal. Muito obrigado, pra vocês também. Beleza. Controle, boa noite, Uno 042, perfil da El Leda Bridge. Uno 042, contato radar, sobe e mantenho 360, voa Leda. Aprovando Leda da presente, subindo ao 360, 042. Prossiga. Goianal 360 para Brasília. Como mesmo, 3, só pronto para 4. Pronto para 4. 4, completa sinal ILS, chama torre 11895, bom ponto. Torre 1895, boa. Transição Elefa. Controle Salvador, 19 decimal 8, torre 18 decimal 95, aciona 5026, gol no meio, no 3. Gol no meio, no 3, autorizado Brasília, 360, já preciso 7, você fala aqui, 0, primeira fornecida, saída Arco, transição Elefa, controle 198, torre 1895, aciona 5026. Confirmando somente a curva após o código 10 à direita, saída da borda. Então, curva à direita, saída da borda. Meia, 1 no 3. Gol no menos 3, chame pronto para pushback e funcionamento. Chamará para funcionamento. 0, ajuste no 012, tá 3894. Hotel Charlie, autorizado o táxi 70, exceção Papai, reporte para ingresso na pista 7. Oi, 06, prossegue visual, reporta no pista sul. Hotel Charlie está livre, ingresso, chama ele de pronto na 17. Oito, no solo aos 31, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Direita, 1219, está 3894, boa. Gol no 042, chamo Centro Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. Bom pra isso, 1-3325, gol no 042, obrigado, boa noite, bom serviço. Do táxi via Alfa e Juliette para o gate 03. Alfa e Juliette para o 03, então 3294. Torres, 118.95, bom pouso. 118.95, grato. Torre, ao Guardião 06. Guardião 06, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã. Portará Itapuã 6. Charlie, aguarda para decolagem. Guardião 06, na escuta? Na escuta. Está presente, condições de prosseguir direto parte do GRE? Afirmo. Por gentileza, prossegue então direto do GRE, só para informação, eu tenho uma aeronave alinhando para decolagem na 17, ok? consciente não vai interferir com a aeronave na 17, guardião 06. Reporte na final da, do pátio do Graia, por gentileza. O vento é de 1110 graus com 89. Passará na final da, do pátio guardião 06. Serra Hotel Charlie, para informação, eu tenho um helicóptero da Polícia Militar prosseguindo para o pátio do Graia, não interfere com a sua decolagem, tem nível de decolagem da 17. O vento é de 1110 graus com 89. Oscar November Eco, nível 400, saída prevista da Euleda pós-bridge. Aguarde um instante para cobrar. Pro pátio do Graia, guardião da mesa. Oscar November Eco, confirme o pátio que se encontra. Sierra Hotel Charlie, decolou agora os 35, controle 119, sinal 8. 119.8 graus, ao trabalho. Direto Pirassununga, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-7, com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em vez de interceptar o peso longo no meio. Transponder é 5045, controle 119.8. Shelter Charlie. Mantendo a saída prevista, curva à direita após a decolagem e a rota UPS1 no meio após a após bridge. Acho que o nome é breve, cotejamento correto. Confirme pessoas a bordo. Inte, acho que o nome é breve para acionamento e táxi, chame a torre, frequência 118.95, altímetro 1011. Salvador, o seu hotel Charlie? Prossiga. Apenas para confirmar, após Leda está autorizado a voar bridge? Afirma, após Leda está autorizado a bridge. Ok, graças. Tem Hotel Charlie, chama o Centro Recife 1251, alterna 1-3325, solicite aumento. 251-335, grato. 1-3325, secundária, tem Hotel Charlie. 3325, secundária, tem Hotel Charlie. Posicionar 6210, completa final, torre 1285, com pouso. 1285, com boa. Sonar 6210, continua a aproximação, informe embaixada e travado, vento 1-0 graus, 8 nós. Como embaixada e travado hoje, 6210. Vemberão é eco, tá na minha escuta? Autorizado o táxi até a Papá, chama na Papá, para ingresso na 1755. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1-10 graus, 08 nós. November Eco, táxi autorizado, cruze a cabeceira 17, a pista 1735, ingresso na Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém posição e chame o solo em 1-2-1-9 para cruzar o pátio principal. Salvador, o gol no meio no 3 para o pushback, estacionamento de gate 5. Gol no meio no 3, e quando eu sou de pit solo, reporte para ataque. Reportará para o táxi, no meio no 3. Vamos Mamboreia com autorizado táxi até através do gate 06 devido à aeronave finalizando o pushback no gate 05. Rafim, me acho que ela não é Mamboreia. Sim, ativo, acho que ela não é Mamboreia. Oxe, né, 6210, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 6210. Gol no 63, tá iniciando o pushback? Vai iniciar no 5, gol no 63. 20, gol no 63. Meia na 3, tem condições de manter a posição e dar passagem a uma aeronave executiva, sua retaguarda, que irá até que seja até o posto de espera? Afirmo, igual no meio na 3, manter a posição. Afirmo. Acho que ela vai morar com a escuta da torre. Acho que ela vai morar com autorizado o táxi.